Langosca Papa Golf, no solo 07, efetue 180 e aguarde a passagem do Alfa Sierra 55, que irá taxiar pela pista, após autorizado ingresso na Papa. Passagem, via 200 milhas com 17, 0 grau. Grau de pista, velocidade de real de pista. O 6918 desce a 2000 pés, nessa proa está autorizado a interceptar. O 6918 vai reportar. Taxi normal de 66, POB 171, autonomia de 4 horas e 15, alterna em Maceió. Pode ficar Papa Golf, ingresso Papal, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Helicóptero, Papa Romeu, até o Delete Serra. Tudo taxiando pela pista 1 da 7. Ciente do tráfego, azul 2789. Pente caçador 08, aguarde para a decolagem, forma tráfego final para pouso, pistola 0. Está autorizada a proa direta de Manati, reporte livrando as 2-0 milhas. Reporte livrando as 2-0 milhas, o papel virando o céu. Utilizado no localizador Capa Vista, gol 1620. Gol 1620, completo final do procedimento LS. Vitor em 198, decimal 95, confuso. 95, obrigado, boa tarde. Boa tarde, o gol no 620, 3 milhas pistano, estabilizado a distância. Gol no 620, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde autorização para pouso, forma o tráfego número 1 a 1 milha da cabeceira. É, obrigado. Assim para o controle? 3 horas e 30. Temos 7 milhas a bordo, alternando o galeão. Voador? Ponte esperada 10, torre 1, 1895, QNH 1017. Índio Alfa, 1517, obrigado, boa noite, patrão, boa noite. 1966, essa aeronave da Azul, linha IV Alfa, no ponte esperada 10, torre 1, 1895, QNH 1017. Pega o azul, Índio Alfa, 295, 107, 1966. Cruzamento sem interferir com o setor de aproximação e decolagem da pista 10. Autorizar decolagem, material setor sul. Seiba, Índio Alfa, 6078. Amarro meu Golf Mike 3, a identificação, desça 4 mil pés via secada Golf, ajustado 1097. Meu bom, 2017, eu vou com a Mike 7. 1698, Sami, torre 1, 98, decimal 95, bom pouso. 1895, azul 6908. Pode ficar. 1895, né? Azul 6918. 19, decimal 95, azul 6908. 1995, azul 6908. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, Sami, Recife, em 126, decimal 85. São 685. Quando foi decolado imediato, autorizado. Sim, se mantém o ponto de espera. Pode ser bem. O nome é 20, vento 140 graus, zona 0 nós. Aqui trem pouso autorizado, pistola 0. Fechado travado, livre pouso na 10, 620. Sou safador, boa tarde, azul 6918. Azul 6918, ajuste no 07, mantém a aproximação, número 2 para pouso, informa o tráfego número 1, a 1,5 milha da cabeceira. Gente, azul 6918. Mike Bravinha, que confirme o PAC se encontra. Já 4-3. E Salvador, Salvador, TGL em Aracaju, 130, o nível, via Golf 677, decola da 17, à esquerda, saída Conde. 1208, controle, acione 0271. 0271. também, confirma o POB? 03 a bordo, treinamento, táxi, decolagem, torre 1, 1295. Tá bom. Mike Braviante, autorizado o acionamento, reporte pronto para o táxi. Bono 620, no solo ao 13, Ribeira direita, chame solo em 121, décima 1. 21, boa tarde, eu sou 20. São Juliette, serve como seu estimado de pouso? O 6918, vento 120 graus, 10 nós, segue trem, pouso autorizado, pista no zero. 7, baixa travado, pouso autorizado, pista no zero, azul 6918. Caçador 08, visual com Embraer da Azul, nacional para pouso, pista no zero. Afirmativo. Após o pouso na aeronave, a retaguarda do mesmo autorizado o cruzamento do eixo, aguarde a passagem da aeronave. Aguardará o pouso da aeronave para o cruzamento, caçador 08. Pouso ao Transilete. Azul 41, 18, visual com Embraer da Companhia Nacional para Pouso, pista no zero. Afirma. Após a passagem do tráfego, autorizado alinhar e manter pista no zero, azul 41, 18. Após ele manter 41, 18. Caçador 08, autorizado o cruzamento do eixo da pista no zero, a retaguarda do tráfego que pousa, reporta eixo da pista no zero livre. Reportará 10 livre do caçador 08. Azul 6918 no solo, zona 5, libera a direita, chame solo em 121, décima 1. 1-2-1-1, vai ser azul 6918. Caçador 08 livrou a 8-1-0. Sente caçador 08, prossiga sobre o voo da Estrada do Coco, reporte na vertical da estação de pedágio para transferência. Reportará na estação, na vertical, caçador 08. 8, segue Alfa, chamei o Presidente. Alfa, reporta antes da mulher. Golo 738, na escuta? É, 732, 328. Golo 37, 3 horas e 14 minutos, na primeira. Segue no plano de espera, chamei a torre 1, 895. Quer ligar 1-0-1-7? Próximo da Juliette, o Golo 620. 620, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 620. 0 graus, 10 nós, azul 4118. Sente, lida com a Ágil 4118. 2 Salvador, boa tarde. 732, com o ponto de espera como número 2. No 738, mantém o ponto de espera como número 2. 1-966, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Mantém 1-0, 966. São 3192, assinando identificação, desça nível de voo 050 via chegada a Mari. 050 Mari, tá? 3192, ainda negativo, tão 3192, mantém o perfil de chegada. Obrigado, 3192. Dimensão ILS X-Way na pista 10, aposte no curso localizador. Sempre atualizado. E a dessa que saiu para falar no curso, o Golfo Market 6 informa que se der visual mais para frente, intenção pouso na 1-7. Sente. 7, chame o controle em 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde, 4118. Azul 4118, boa tarde, contato a decolagem, se mantém a nível de voo 360 via saída Arbor. Para o 360 via Arbor 4118. Somente a portadora, a aeronave que tentou transmitir para a TUI. Mike Bravianchi, agora Clareza 5. Sente autorizado o táxi Mike Bravianchi, reporte na táxi periódica. Salvador, R$8,90. Colagem autorizada, pista no zero, informa o tráfego helicóptero Alfa Serra 55, mantendo 500 pés no litoral norte do campo. 7966, livre de colagem, mantendo. O caçador 08, na vertical do pedágio. Gente, caçador 08, da presente, transfere o controle em 120.8. 208, caçador 08, boa tarde, boa trabalho. Caçador 08, mantenha sobre regra de voo visual, ou no meu pé, corredor forte, e quando possível, seu estimado de pouso, e seu estimado para ingresso na terminal Aracaju. Caçador 08, mantenha sobre regra de 966, decolado 20, chame o controle em 120, decimal 8. 208, 966, boa. Mike Bravianchi, cheque rádio, somente a portadora. 7, chame torre 118, decimal 95. 1895, gol, como é que você até mais já? Salvador, boa tarde, chame 966, passo 1300, na puta. Preciso no pé, autorizado o final do procedimento que ele é, está 10, aposta no curso localizador. Contrário, alto, tango, zulu. Decolado, passo 1500, perfil da PUCA. 1966, contato com a decolagem, submantém nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA, se pare, 966. Nível de voo 540, via 20, deploma 0 para a esquerda, na MOMO, transição 20, decimal 8, controle, 467 ou 3, 4. Correndo, tinha que ter funcionamento. Obrigado. Rota 32 no portão número 1, na frente da estação, com 360. Então, 32 no 7, com FIS, 360 autorizado, via Ampers, do 10, segue conforme. Decolado a 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda, Mótica. 1208 controle, acione 5476. Uso 2030, reporte passando a Praia do Forte. Reportará passando a Praia do Forte, passando 208. Direita da Leda, da Morte, da Elfa, do Lono Zero. 5476, não transforme 1208, sai controle, 3217. Eu vou pushback solamento, então 3217. Chama lá. 1921, inicie curva pela esquerda, base curta pela direita, reporte final, pista 17. 7, base curta pela direita, porta na final da 17, o Golf Mike 100. Papatango Mike Bravianchi, ainda mantém o ponto de espera, de acordo com coordenação com controle, deverá aguardar a aeronave que decolou da pista no zero, livrar o eixo da 17. Gono 738, decolar 222, chame o controle em 120, decimal 8. 208, obrigado. Boa tarde, 138. Alfa Romeo Golf Mike X-Ray, consegue colocar o estacionamento? Aero está, senhora. Gente. No 738, boa tarde, contato na decolagem, se mantém em nível de voo 360, via saída da água. 360, via água, voo 732. Tá no lock, o Gillette Tango Zulu. Abatango Gillette Tango Zulu, complete com a torre 1 no 8 decimal 95. 1895. Salvador, Porto, Juliette, Tango Zulu, localizador. Juliette, Tango Zulu, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Informo o tráfego, um King Air, ingressando no final da pista 17. Aguarde autorização para pouso 110. Tango Zulu. Golf Mike X-Ray, visual na base, vento no 20 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 17. Autorizado, tá pista 17, Golf Mike X-Ray, grato. Azul 4198, chame Recife em 1288, caso negativo no 26 decimal 0. 288, 2008, vai chamada, Azul 4198. Então 3192, desça 4000 pés, ajustado 1097. 4000, 1037, 3192. 1738, voe na proa de Elefa. Elefa, 738. Tango Mike Bravian aqui na escuta da torre. Mike Bravian, cheque rádio, informa somente a portadora. Agora sim recebido, Mike Bravian, visual com tráfego final para pouso no 7. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter no 7, Mike Bravian. Bravo Vitor Tango, essa identificação desse nível de voo 050 na proa de Amã. 050, proa de Amã, Bravo. O Bravo Vitor Tango confirma e pousa na pista no 0 ou no 7? No 7, Bravo Vitor Tango, eu tenho que ir mais próximo. Gente. Livre. Sete, autorizado a prova do R, Bravo Vitor Tango, reporte visual para o cancelamento. Então, 3192, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS X-Ray, pista 10, reporte no curso do localizador. 2000, reportará o localizador pista 10, na 3192. 1-9-6-6, chame Recife, 1-2-6 decimal 8-5, caso negativo, 1-2-5 decimal 4-5. 2-6-5-2-5-4-5, 9-6-6, bloco. Mike Bravian, que informou o tráfego agora no final para pouso, pista no zero. Aguarde a passagem do tráfego. Passando o Mike Bravo Yankee, o vento no 20 graus 08 nós, decolagem autorizada, pista no 7. Mike Bravo Yankee, somente a portadora, repita a mensagem. No 869, essa identificação, desça para nível de voo 060, via chegada bom, inicie redução 2509. Finalizador da 10, da 3192. Planta 1192, completo final do procedimento, torre 1 no 8995. 295, boa noite. 3192. 3 vai na proa de Duna, autorizado descer até 3 mil pés. Ou no 7-3-8. No 7-3-8, chame Recife em 128 decimal 8. 288, 738, grato, cabra. Que é o 32 no 7 da tarde, 01 no puxa, chora. Mike Bravo Yankee, confirme, vai prosseguir, vai iniciar a corrida? Para 3217. Portão 0 para o taxa. Autorizado, 137. Copiou o Xenar 6304 no 06? 06, está autorizado, o Xenar 6 para o taxa. Chamar o taxa 6314. Mike Bravian, que decolado às 29, mantenha pro até 3000, após prossiga no perfil da saída Conde e chame o controle 120.8. Mantenha pro até 3000 pés. Mike Bravian, que somente a portadora, mantenha pro até 3000 pés. Mantenha pro até 3000 pés. Pistão 92, o vento 1-0 graus, 08 nós, cheque trem, pouso autorizado, pistão na 0. Baixou e travou, deve pouso na 10, tá 3192. A 208, cliente, livre frequência, quando ingressa na terminal Aracaju, prossiga na frequência 120 decimal 3. Bravian, que está lhe copiando, senhora. Sente, Mike Bravian, mas por vezes a torre não está recebendo. Mike Bravian, que agora sim, clareza 5, mantenha a proa até 3000 pés e chame o controle em 120 decimal 8, coteje. 1208, chamar a torre, o controle, Mike Bravian, cruzando agora 2700 pés. Mike Bravian, cruzando 3000 pés, curvando à esquerda para interceptar a subida bonde. Mike Bravian, chama o controle em 120, décima 8. Tango Mike Bravo Yankee, controle. Mike Bravo Yankee, se recebe o controle e a sua identificação. Para o Tango Mike Bravo Yankee, 3-4, sempre estão a bordo, alterna Salvador, 3 horas e 5 da manhã. Descida 3000 pés. Bravo 2 Zero. Ajustado 1097. Bravo 2 Zero, 3 0, sim. Alô, boa tarde, tá 3 1 2. 3 1 2, segue táxi Alfa, Kilo, baixo 3. Alfa, Kilo, falo baixo 3, 3 1 2. Salvador, tá 3 1 4 5, informação ISC, autorização, Galeão. Tá 3 1 4 5 pro Galeão, prepare a saída da El, aguarde cópia. Guarda. Bravo Yankee para retorno a Salvador devido ao rádio inoperante, curva direita agora com proa de TAP, direita, proa de TAP e mantenha o nível de voo 060. Atendo 060, curva na direita, proa de TAP, Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee confirma como recebe o controle agora? 5/5, senhora. Gente, deseja prosseguir para Aracaju, para o que é remetida? Afirmativo. Tente autorizado a subir a nível de voo no 30 na proa de Conde. Aqui. Zero 04, boa tarde. Táxi, o da 32 no sétimo, subiu a verde 85. Nós temos 3 horas e 25 de autonomia, nossa alternativa é Guarulhos. Da 32 no 7, autorizado o táxi via IG Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10, 17. 10 no 7, táxi, vai chamar no ponto de espera da Alfa, da 32 no 7, a Torre 395. Obrigado, embora. Galera, às vezes no 4, segue a aeronave da TAM via NG Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10, no 7. Tá 3145, Galeão, copia? Prossiga. Salvador Galeão, 360 autorizado, via roda do plano. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208 controle, 5520 transporte. Tá 327, nosso ponto de espera. Tá 3217, mantém o ponto de espera. Vai, manter. Sente patrulha 04, encontra-se já no pátio 2 para acionamento. Confirme e solicita o cruzamento. Pátio 2, acionado, ponto de espera da hotel. Autorizado, cruza para o corredor acesso. Confirmando, encontra-se no pátio militar para... Pois, controle, acione 5516. Errou o 1169, aprovado o Arux 360, tapera do Lu 10. Decola da El, Leda, Voz, Leda, Mótima. Decola da 10, curva direita. Controle 1208 e o transponder 5516. Correto, chega para o pushback, acionamento. Bora. Autorizado o cruzamento de imediato, patrulha 04, prossiga setor sul, pro setor sul, reporte no através do farol de Itapuã, restrito no mil pés para transferência. Reportará no através de Itapuã 04. Tracajá 43, sinal baixado para lá. Tracajá 43, ajuste no 0 no 7, vento 120 graus, 08 nós, pouso autorizado, pistão no 0. Tracajá 43, pouso autorizado. 69. Bravo, Vitor Tango já avisou para o cancelamento. Papo Romeu, Bravo, Vitor Tango visual para o cancelamento. Bravo, Vitor Tango não foi entendido. Bravo, Vitor Tango já encontrou em condições visuais para o cancelamento presente. Gente, plano IFR cancelado ao 1937. Confirme se tem condições de ser até 1 no mil pés em condições visuais. Afirmativo, 10 Tango Zulu autorizado ingresso do Rodonete Pátio, contorno mesmo. Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre em 1895. Tá descendo para 4.000, boa noite, Renato. Controle Salvador ou Patrulha 04? Patrulha 04, mantenha regras de voo visual. Está em contato com o radar, o nome e o pés, corredor a sé. Reposte livrando o farol da barra. Reportado livrando o farol da barra 04. Azul 4206, sua identificação autorizada deste nível de voo 050 via chegada a Mário. 1869, deixa 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS que fez. A pista 10 reposta no posto localizador. Sendo para 2.000, voo 1869, autorizado o procedimento, reportará no curso do voo localizador. Tran 3217, autorizada a linhar e manter pista no zero. A linha mantém o zero, Tran 3217. O Tango foi na proa inicialmente da rotatória? Foi rotatória, graças a Deus. Sequencialista. Bravo Vitor Tango, chame torre 198 decimal 95. 3995, bravo Vitor Tango. 3217, autorizado decolagem, pista no zero, vento 110 graus, 09 nós. Seu Salvador, boa, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, final da 97, terceiro final da 97, ajuste no 097, reporte na curta, o Bravo Vitor Tango. Com referências visuais. Eu vou estar na conta de visuais, grave de verdade. Boa reportagem, acionário 6314.0 da 10. Acionário 6314, manter ponto de espera. Vou manter a ponto de espera. Cadê a posição, os 10 Tango Zulu? Confirme o pátio, os 10 Tango Zulu? Gente, autorizado o cruzamento de imediato, os 10 Tango Zulu. Oi, Salvador, boa tarde, voo no 869, estabilizado, baixado e travado. Voo no 869, continua a aproximação, ajuste no 07, reporte visual com calma. Cortará, voo no 869. Então 3217, decolar 242, controle 120 decimal 8. 208, uma boa, 3217. Avisar com o campo, gol no 869, a 1.700. 7, última aproximação, gol no 869. Prossegue na aproximação, gol no 869. Roda. Aqui para 150. Salvador, uma boa tarde, 3217 da TAM, cruzando 2.510. Tran 3217, contato a rada de decolagem, mantém nível de voo 360, via saída da EL. Via saída da EL, final 360, 3217 da Tran. Papel Romeu, hotel Juliette Serra, loto código 0130, mantém sobre regras de voo visual, com proa do farol de Itapuã, reporte passando o parque do Sul. E Golo 869 na escuta. Afirmo, prossiga. 73, tráfego à esquerda com prioridade para pouso, transporte enfermo. Inicie remetidas a presente. Suba para 2000 pés no 1101 na guardando transferência. Sendo arremetida para 2000 pés no 1101 no voo 1869. Bravo Totão, quer avisar o campo? Afirmativo, Bravo Totão. Bravo Totão, pouso autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 8 nós, pista molhada. 7 mil, pouso no 7, Bravo Totão. Entendi. Batendo 2000 pés no 869. 1869, transfere o controle 120, decimal 8. 08. Bravo Vitor Tango no solo aos 43, aos 44 corrigindo, autorizado o backtrack, livra a próxima esquerda, pátio 5. Confirmação. Gente, 1869. Do 4206, reduz para 2209. Reduz 2209, 4209. Quanto é a imposição no portão número 7, no menor? 3145 para o parque, 83 a bordo, 340 a cabina. 3? 83. Sim, segue o táxi via Índia e Alfa, no ponto de Peradão no 0, torre 1, 1895, QNH no 0, no 7, com voo. Taxa ponte de espera, 1895, obrigado, boa, 3, 1945. Voo 1169, coordenei a equipe de solo, que após a aeronave da TAM livrar retaguarda, está autorizado para o feedback no 07, antes da. Ok, após o TAM livrar retaguarda, autorizado, chamada táxi, voo 1169. Atinge, mantém 150, Mike Bravianchi. O 4206, vetoração para sequenciamento, proa 0115, limitado pelo curso localizador. 015, limitado pelo localizador, 4205. Estação à frequência livre, boa tarde, Bravo Vitor Tango. Azul 6909, Campinas, prepare saída da Elva, boa de cobre. Saída da Elva, boa de cobre. Sim. Aguarde coordenação, tanto 3217. Boa tarde. 4, decolagem, pistão no 0, vento 1, 00 graus, meia dúzia de nós. Não, decolagem, só no 0, 63, 1-4. Mike Brau, vim aqui, controle. A sua escolha, prossiga. Condições de voar no Alfa Romeo 363. Alfa 63, confirme. Nós vamos no 67, que está lá agora às 40 milhas de Salvador. Posição Alfa Romeo 363 na CPA de Aracaju. Negativo. Deixa eu mantenha a proa de onde Mike Brau, vim aqui. Mande Mike Bravo Yankee. Voo no 869 esquerda, proa 240, limite da esquerda. 240, voo no 869, limite é? 07 milhas. 07 milhas, voo no 869. Controle Salvador, boa tarde, acionar 6314, cruzando 2000 pés, perfil da Momo. Boa código, 6314, sobe 340. Boa código, sobe para 340, acionar 6314. Chama a torre agora 118.95 até o Juliette Serra. para o Estapão, ajuste 1-0 no 8, mantenha o setor aguardando instruções para cruzamento do campo. Hotel Juliette Serra. Juliette Serra aguardando o Hotel Estapão. Estapão, 3145, mas espera 1-0, pronto. Está 3145, a linha decola, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 5 nós. A linha decola 1-0, está 3145. 5 graus. Quase autorização. São 3217, chama restrito agora, 1251, alterno, 13325, são 3217. 1251, 3325, ciente, o TAN 3217 na boa. Boa, voo no 869, controle. Na escuta, prossiga. 869, condições de voar Simbra para completar sinal elétrico, descendo para 1700. Sim, sim, tem condição. Voa Simbra, a porta sinal estabilizada. 35 é forte na curta visual com campo até o Juliette Serra. Vou passar na curta visual com campo até o Juliette Serra. Viu, pés atualizado o LS, 4206. Tá 3145, autorizado a decolagem. Pista 1-0, vento 1-0 graus, 5 nós. Tá 3145. Bom, boa tarde, é pra cá, 8487, informação 8390, Recife. Avisal 8487, Salvador Recife, 390, autorizado via Anselmo 17. Decolado a pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída PUCA, transição Caju. 120 decimal 8 controle, acione 5543 no transponder. Autorizado Recife, nível 390 pela aerovia Pedro 17, decola da 10, curva esquerda na PUCA Caju. Controle de saída 1208, transponder 5543, lá para 8437. Afirmativo, PUCA, transição Caju. Confirmando. PUCA, transição Caju. Correto, tinha para o feedback e funcionamento no pátio 3. Passa 847. Câmara. Tá 3145, decolado 851, no controle 120 decimal 8. 3845. Hotel GSR, tráfego avistado. Pouso autorizado, cabeceira 35, pouso pairado. Cabeceira 35, vento 1-0-0 graus, 5 nós. Ok, autorizado, vou pairar do posto paralelo na 35 para o seu Juliette Serra. Levando Oi, Salvador, boa tarde, gol 169, ponto espera da 1-0. Até ponto espera, gol 169. Mantém posição, 169. Salvador, Rio Gol 1869 está estabilizado na final, baixado e travado. Gol 1869, chama a torre, 11895, Gol 1869. Tá ok, 11895, obrigado, bom trabalho. Azul 4206, estabilizou o final. Afirmo, 4206, ótimo. Azul 4206, completa a final, chama a torre agora, 11895. 12, 9, 4, 2, 9, 5. Torre, o gol no 869 está na final, estabilizado, baixado e travado. Gol no 869, ajuste no 018. Pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus e 5 nós, pista molhada, chuva leve sobre o campo. Gente, 1018, está autorizado o pouso, gol no 869. Torre, Salvador, azul 4206, final de 11:30. Azul 4206, ajuste no 08, que eu tinha aproximação número 2 para a pouso. Vou no 08, segue como número 2, 4206. Tá no 5, para a velocidade pelo menos. Tá no 5, autorizado, que é o que está. Autorizado, um ataque, chegou 1-6-2-0. O 1-1-2. Autorizado, Mário. É 6314, chama agora Recife, 12685, alterno 12545. Recife, 12685, 12545, chama 63, ano 4, bom dia. Mike Bravianque, manter o nível 150, ano 50. Pista encerrado, chama Aracaju no 203, Mike Bravianque. Mike Bravo Yankee. Mike Bravo Yankee, controle Salvador. Afirmativo. Chamar Aracaju 1203, Mike Bravo Yankee. Boa noite, 69, solo 55, direita, 121, decimal 1. 121, decimal 1, à direita, boa noite, 69. 560, 2000 pés, livre das restrições, ajuste 1018, autorizado LS, reporta final 3560. 908, desce para 2000, e é autorizado para 3600, informação. Chanel 6210, desce para 3000 pés, 1018. Chanel 6210, 3000 pés, 1018. Na 3145, sobe restrito 340. 340, 190, clear to fly to Itapi position, level 060. Controle 1, 20, 208. 208, boa. Controle Salvador, boa tarde. Gol 1-69, passando 1.600 na Dael. 1-69, sobe 360, via saída Dael. 360, via Dael, 1-69. Horas de 190, segue via Engie Alfa, ponte espera da 10, torre 1, 1895, Kenegal 10, 18. Engie Alfa, ponte de espera, torre 1895, bom no 018, bom no 60. Fala, 1869, tá? Tá de certo. Depois da aeronave da companhia liberar a entrada da Juliette, ingresso na mesma, portão 06. Após a aeronave da companhia, ingresso na Juliette para o portão 05, 1869. Sabatango Lima, o cliente está autorizado? Reporte através do 2006, Sabatango Lima. Dito no 21, décimo 1. 620, boa tarde, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1-0 graus, 5 nós. Autorizado, alinhar e decolar no zero, agora realizando. Solo Salvador, azul 4206. Solo Salvador, azul 4206. 220, ciente 106. E Alfa, chamando 5, chama agora Recife no 251, alterno 13325. 351-3325, Júlia 4, prossegue. Mantendo 510 aí. A gente reporta uma vertical para pouso. Zero meia, Juliette, portão 01. Juliette para o 01, passou. Decolado aos 2002, controle 120.8. 20.8, agora meio 20. Tá, 4, então, para cá, João. Ou o número 620, sobe 370 via saída pública. 370 pouco, agora o número 0. Para prospeccionamento azul 6919, portão 3. Azul 6919, após a aeronave da companhia parqueada 01, está autorizado para o feedback de empregado. Posso fazer a aeronave da companhia na posição 1, está autorizado, 6919. Estabilizado, está 3560. 3560, completa final, chama por ele agora, 18895. 18895, está 3590. 3560. Salvador, boa tarde, está 3560. Está 3560, ajuste no 0 no 8, reporte visual com campo, chuva leve, pista molhada, o vento 1 no 0 graus e 5 nós. Sente a visual, está 3560. Sente a 3560, pouso autorizado, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus e 5 nós, pista molhada. Sente livre pouso, pista 1 no 0, pista molhada, está 3560. Até o 0620-3894. Tapo para 0620-3894. Nuno 69, aguarda a autorização aqui nós. Aguarda, Nuno 69. Salvador, voo na 620, solicita a proa 055 para evitar formações à esquerda. Esquerda 055, autorizado. Quantas milhas? Aproximadamente 10 milhas, agora 620. Ativa após o Ajamo, 620. Gente, após o Ajamo, agora 620. 3190, TAM, 2000 pés, autorizado LS, 1018. Sante 2000, clear to that left, and I'll report to that, Sante autorizado ingresso no bate 3, reposte ao término, Papatango Lima. Autorizador, 210, completa sinal, chama a torre 102, mais 1. Tema 210, ajuste no 0 no 8, coxa de aproximação número 2 para pouso, reporte visual com campo. Confira. Chuva sobre a pista. Estimativo, chuva sobre o campo, pista molhada. Azul 6919, 98 a bordo, com 4,40 de autonomia, alternado é Ribeirão Preto. Azul 6919, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de esperada 1-0, chame torre em 1-18-95, que é legal 1-0-8. Índia Alfa, ponto de esperada 1-0-18-95, 1018 ajuste. Chame a 210.